Respeita essa moda. É mais uma da fábrica. Estourou, menino. Nosso amor já tava por um triz, coração cheio de cicatriz. E eu torcendo pra um dia você dar o braço a torcer. Mas preferiu sair pra beijar, descontava que dava de mim. Eu terminei, sofri, o que cê falou eu bebi. Até pensei que não era capaz, mas cê teve razão, falando que eu não ia achar alguém pra substituir você. Achei várias, bebê, achei várias melhor que você. Cê teve razão, falando que eu não ia achar alguém pra substituir você. Achei várias, bebê, achei várias melhor que você. Cê teve razão. Outra. É pra tocar nos paredões. Nosso amor já tava por um triz, coração cheio de cicatriz. Eu tô sonhando pra um dia você dar o braço a torcer. Mas preferiu sair pra beijar, descontava que tava de mim. Eu terminei, sofri, o que cê falou eu bebi. Até pensei que não era capaz, mas cê teve razão, falando que eu não ia achar alguém pra substituir você. Achei várias, bebê, achei várias, era que você. Cê teve razão, falando que eu não ia achar alguém pra substituir você. Achei várias, bebê, achei várias, era que você. Cê teve razão. Estourou. Em nome de Cigana Produções, esse é o repertório novo do Caó. Respeita a fábrica.